É, tem sempre alguma coisa nova pra se aprender. Quando eu era um bebê, meu pai disse, vem aqui. Pegou na minha pata e disse, é hora de você conhecer as coisas que há pra se ver e te ensinar o jeito de crescer. Eu aprendi a escutar a abelha zoar, comer o mel, mas sem me machucar. Ai! Eu vi onde procurar um canto pra deitar e onde minhas costas esfregar. Ah! Eu sei onde me esconder se eu não quero aparecer e onde pode doer. Ai! E quando o frio quer chegar, sei que já vou hibernar e bem quietinho então vou ficar. Um urso como eu, ou mesmo você, sempre temos algo pra aprender. É sim, sempre temos algo pra aprender. Por exemplo, uma boa alimentação, não comer só bobagem, não pegar mosquitos com uma só mão. Ai! E aprender a somar, ou como cozinhar, ou na floresta acampar. Passa o mel? Aprender a se divertir, seus brinquedos repartir e como se lavar. Ai! Soltar pipa com seu irmão, ter boa educação, assim você aprende a viver. Certo? Um urso como eu, ou mesmo você, sempre temos algo pra aprender. É só ver para crer. Sempre temos algo pra aprender. Tá me entendendo? Tem sempre algo novo pra se aprender.